Juliette, para regresso. Sou Vitor Juliette, em condições visuais, fica atento ao Índia November Alfa agora no corredor forte, deslocamento contrário. A sua posição de 11 horas em 6 milhas. Tá ciente, na presente o senhor autoriza então pro da rotatória? Vou em rotatória, Alfa Vitor Juliette. Boa rotatória, Alfa Vitor Juliette. Controle, boa tarde, voo 924. O 924 da Gol sobe para nível 350, contato radar vigilância. Para 350, Gol 924. Mocher 6320, pista livre autorizado, pouso 110 graus, 109, 101 no Neo Xuste. Tive pouso Chanel 6320 com 1011. 3661, decola 59, controle 19, decimal 35. 35, ligação, boa. Boa. 3661. Estão 3661 na Salvador. Chega, senhor. 3661 cruzando 1200 pés, perfil da El. Reportando para ataque. Mais 30 segundos, Xareta. O 405, aguarde identificação na saída da El. 405, não transforma, 3661. Para o táxi Web 6721 com 185, 4 e 15, alternando Recife. Web 6721 autorizado. Táxi via Índia, fundo de espera, pistão no 0, chame torre 118.6. Ajuste altimetro no 011. Lá na 1086.1, viu? Web 6721. Solo seu gol no 6002 para o puxa acionamento. 1500 pés. Nível final 140? Afirmo. Ciente, vigilância radar 3661. Após o 70, direto Coral, posteriormente Ilhéus. Afirmativo. Foi autorizado Leda, senhor. O senhor quer voar Leda? Ah, se autorizar, vou Ilhéus. Pode autorizar o táxi via taxiway Índia, ponto espera pistão no 0, chame torre 119, decimal 6, de altímetro no 011. No 091, via Índia, lá na 10, torre 186, Gol no 394, boa. Salvador, Gol 1600, informa que não tem operador de finger para retirar a passarela. Decimal 6. 186, 5626 da Trip. Já não apareceu. Acho, perdão, Trip 5626, baixou e travou, estabilizou no IRS. Trip 5626, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso, vento 120 graus, 129, ajuste 109. Ciente, Trip. Buenas, torre, Web 6721, pronto na 10. Confirme. Web 6721, pronto na 190. A linha decola sem parada. Afirma. Autorizado ingresso e decolagem sem parada, vento 120 graus, 129, Webjet 6721. Agilizando da 10, decola Web 6721. Foi Salvador, boa tarde, Gol no 394, ponto de espera 190. Gol no 394, boa tarde, mantém um ponto de espera, guarde para a decolagem. Mantendo, Gol no 394. Gol 4553, 59, 110 passageiros, Ilhéus aos 31, 1731. Copiou? Falou, meu filho, até a próxima. Ele é o Zão Forca. Trip 5626, complete aproximação. Informa aí que está ali 737, iniciando a corrida de decolagem. Ciente, 5626. 6320 autorizado, táxi via Juliette, pátio 1, remota 1 no 3. Juliette, pátio 1, remota 1 no 3, no Chanel 6320. Uno, voa Yukov. Maldita 361. Voa Yukov. Yukov? Isso. Então tá, Yukov, obrigado. Objeto 6721, decola 03, controle 19, decimal 35. 19:35, até amanhã, 6721. Até. TR, 19, decimal 60, Alfa Vitor Juliette. Paulo Salvador, Bono 336, na posição 10, puxar em questionamento. Jet 6721, no contato radar, sobe para nível de voo 330, serviço de vigilância. 330-6721. O Gol 1924 chama Centro Recife em 12685, alternado no 3365. 2685-3365, obrigado. Juliet. Positivo. Gol no 600, 3 horas, Maceió, 174 barras. E minha alternativa, Gol no 600? É Maceió, com 174 barras. Gol 1600-30, táxi via Índia, ponto de espera, pistão na 0, chame torre 111 decimal 6, geocímetro no 011. Gol 1011, ponto de espera, chama 186, Gol no 600. Trip 5489, pronto para o pushback e acionamento. Vamos fazer o ajuste na minha escuta. Trip 5489, pronto para o pushback e acionamento. Boa tarde, da 3144. Boa tarde. Trip 5626, autorizado a taxi Alfa e Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, pátio 3, posição 04, 5626. Trip 5489, após estacionar uma aeronave da sua companhia no portão do lado, autorizado por CBEC. Afirmativo, Trip 5429. Oi, Salvador, muito boa tarde, Altan 3144. 3144, boa tarde, complete a aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso, 737 para decolar, 5 autorizado, vento 110 graus, 109, ajuste 109. Guarda, Altan 3144. Voo no 394, decola 06, controle 119, decimal 35. 35-394. Gol do 600, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. 3144, informação de tráfego, temos um Charlie 150 aproximando para a final da 17, sem interferir com este aproximação da 10. É o Charlie 150, Alfa Vitor Juliette. Tá certo, tá 3144. Alfa Vitor Juliette, complete para a final da pista 17, atenta a aeronave Airbus, final da 10, informarei eixo da pista livre. Vai completar a final da 17, Alfa Vitor Juliette aguardando a pista livre. Positivo. Para o táxi Gol no 333 com 416, 168 com fins alternados. Gol no 333, autorizado táxi via Taxiway India, ponto espera pistão no 0, chame torre 119 decimal 6, geocímetro no 019. Eu e táxi via Índia, ponto espera 181, Gol no 333. Controle 119, decimal 35. 35, gol. Ali, controle o gol no 600. Gol no 600, boa tarde, na saída da Fuca, sobe 370, serviço de vigilância. Uca 370, Golo 600. Completando, aguardando o eixo livre. Alfa Victor Juliet. Positivo. Alfa Vitor Juliette, eixo dono 7 livre, autorizado pouso, vento 110 graus, 102, Juliette. A gente autorizado pouso para o Alfa Vitor Juliette. Meia Uno, chame controle, Ilhéus em 1201. Obrigado, bom trabalho. Até mais. Delta 3144, Solão 09, livrar direito 121 no décimo 9. Só livrar 219, Delta 3144. Uma boa tarde. Boa. Solão Salvador, Delta 3144, livrou. Então, 3144, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, via Alfa, então 3144. Alfa Vitro Juliette, Solos 10, autorizado backtrack, reporte pista livre. O trip 5489 com 37 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Trip 5489, autorizado táxi via Taxiway India, ponto de espera, pista 10, chame torre 1118, chama ao meia, o geotímetro no 011. Ciente, trip 5489, ponto de espera 686. Até logo. É 12685 a primeira. 12685. Até mais. Até amanhã. 2 Salvador, Gono 333. Gono 33, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1 centeno no 2 nós. Alinha e decola no 0, Gono 333. Gente, ao estacionário de frequência, Yuri. Boa tarde, Alfa Tantanga, 2 minutos para rotatória, se possível eu gostaria de botar na 10. Alfa Tantanga, boa tarde, da presente, está autorizado prosseguir base pela esquerda, pista no 0, reporte na final, vento 1 centena, 1-2 nós, ajuste no 0 Nuno, informarei pista livre. Positivo, direto base da pista 10, na sua escuta, Alfa Tantanga. Salvador, a possibilidade do gol no 1600 voar direto e pá? Aguarde. Salvador, o trip 5489 no ponto de espera, pronto. Volte para a torre. É o 5489 da trip. Ali mantém pistão 0, 5489. Ali mantém pistão 0. Quebec certo, acionado 0123. Upper Zulu, Upper Whiskey 50, pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, Eudes. Controle 119 decimal 35, transponder 5425. Autorizado conforme, de voo 3620, decola da 10 pela Upper Whiskey 50 com curva direita da Euleda, Eudes, 1935 ao controle, 5425, Oceanair 6315, chamaremos quando pronto para o pushback do treinamento. Oceanair 6315, acontecimento correto, reporte para acionamento. Reportaremos. No 4, controle 19, decimal 35. 1935, obrigado, até a volta. Vai esperar o 330 como sinal, ok? Ok, o 600. Chame agora Centro Recife, 12685, alternado no 3365. 3685, 3365, boa. Boa. Vou no 394, Centro Recife, 12251, alternado no 3325. Segundo 3325, 394, boa tarde. Ai. Controle Salvador, agora no 333. Na corrida de decolagem, vento 120 graus, 129, ajuste no 0, 19. Tô bem, no 300. Ou no 333, contato radar, sabe, 360 na saída da El, vigilância. 360 da El, vigilância, 333. Trip 5489, decola o 15, controle 19, decimal 35. 12, 35. Salvador, boa tarde, Trip 5489. Trip 5489, contato radar, saída Arbor, sobe e mantém o 200, vigilância. Sobe, mantém 200, vigilância na Arbor. Controle Salvador, Oceanair 6210, informação mostra. Oceanair 6210, chegada Mari, sem identificação, desça ao 060. Caso descenda ao 060, Mari, 6210. Controle Salvador, Salvador, Governador Patango, através de Paripe. Romeu Patango, reporte na rotatória. Reportando na rotatória, o Romeu Patango. Alfa Tango Tango, solo 17, a livrar direito no 21 décimo 9. Alfa Tango Tango, autorizado o taxi via Alfa Kilo para o 43. Salvador, Patango, Meu Patango, tá na praia da rotatória, que é visual com o campo. Meu Patango, mantém-se condições visuais, chame torre no 86. Mantendo condições visuais, chamar a torre e 86, Roberto Patango. Seu Salvador, Patango, Meu Patango, na praia da rotatória, visual com o campo. Romeu Papatango, reporte ao final de 2 milhas, capseiro no 7, número 1 para pouso, vento 120 graus, 12 horas. Reportará na final de 2 milhas, na capseiro no 7, pronto para o pouso, Romeu Papatango. Para o pushback de acionamento, o Chanel 6315, estamos no meia dúzia. O Chanel 6315, autorizado pushback, reporte para táxi. Autorizado pushback de acionamento, reportaremos táxi, Chanel 6315. Romeu Papatango, autorizado pouso pista no 7, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso na 17, Romeu Papatango. Uno 333, chama Centro Recife, frequência. Uno 251, alternado no 3325. Vai chamar Recife 125, ano alternado 3325, para o gol no 333. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Índia November Alpha, chamar para regresso. Índia November Alpha, em condições visuais, reporte na rotatória. Em condições visuais, reportando na rotatória, Índia November Alpha. Para o táxi, o Ocean E6315, a bordo 59, autonomia de 3:30, alternando o galeão. Ocean E6315, pessoas a bordo. 159, 159. Ocean E6315, autorizado o táxi via Taxway India, quando espera pistão no zero, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 1091. Recebe o táxi via Índia e 186, confronto, 109. Salve, Salvador, boa tarde. Chanel 6142, autorização Recife. Chanel 6142. 10 sobre a cidade. Momento 230. 230, sim. Afirmativo, seu solo foi 24, autorizado da ETEC, pode pedir. 010, limite ao lote. 010, limite ao lote, senhor da SEA. Senhor Emer, 210, vou ir pro Adituna. Pro Adituna, nossa, né? 6210. Onda 5440. Autorizado Recife 350, perito 58, decola com a curva esquerda, sai da PUCA, transição Aracaju. 1935 ao controle, transpondo 5440, Oceané 6142. Oceané 6142, cotejamento correto, reporte ponto para acionamento. Ocean E6110, desça para 2000 pés, ajuste no 011. Para 2000, no 011, Ocean E6210. Papatango se equilibrou. Fala 3154, identifique, chegada Mari, desça 050. Mari 050, 3154. Oi, boa tarde, o Ocean E6315, ponto de espera pronto. Ocean E6315, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado a alinhar e decolar para o Ocean E6315. Quebec Serra, curva direita, proa 050, intercepto localizador. Direita 050, fica ligado. Xenem 210, autorizada final 10. Confio para mais 210? Autorizada final 10. Gente livre, a final da 10, beleza, 10.